A sura da corda de Maset. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Que pereçam ambas as mãos de Abu Lahab e que ele mesmo pereça. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nada lhe valerá sua riqueza e o que ele logrou. Sayasla naran dhat lahab. Queimar-se-á em fogo de labaredas. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. Também sua mulher, a carregadora de lenha. فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ. Seu pescoço haverá uma corda de Masad.